Capítulo 2. Amado. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus. João 13, verso 23. Eu sabia ver somente um lugar para onde correr. Desci até o centro da alma, aquietei-me e ali parei para escutar as batidas do coração do Mestre, Brenna Manning. Desde o primeiro instante de nossa existência, nosso mais profundo anseio é cumprir o propósito original de nossa vida, como mostra o cântico atribuído a Ricardo de Chichester no século XIII. Mais claramente, ver-te, mais intensamente, amar-te, mais proximamente, seguir-te. Somos feitos para Deus e nada mais nos satisfará da verdade. O desejo mais profundo do nosso coração é unir-nos a Ele. Procure um verdadeiro contemplativo, não alguém que ouve vozes angelicais e tem visões estonteantes de querubins, mas aquele que encontra Deus com confiança pura. O que lhe dirá essa pessoa? Veja o que responde Thomas Merton. Entregue a sua pobreza ao Senhor e reconheça diante dele a sua nulidade. Quer você entenda, quer não, Deus o ama, está presente em você, vive em você, habita em você, chama-o, salva-o e oferece-lhe uma compreensão e uma compaixão, diferente de tudo o que você jamais encontrou em algum livro ou ouviu em algum sermão. Pai de amor, ajuda-me a experimentar a realidade de ser aquele a quem Jesus ama.